Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Thank you. Sessão número 26, Drogaria de Música. Início com Trent Moller, produtor e DJ dinamarquês, com o tema Chameleon. Lançamento deste ano, chama-se The Last Resort, lançado pela Poker Flat. Agora, numa sessão com poucas paragens, música em repeat esta semana, terceiro álbum dos suecos Peter Bjorn and John, chama-se Writer's Block. Fiquem com Young Folks. Thank you. foram 3 de seguida. Antes estiveram com os Comets on Fire, enorme concerto na semana passada. O tema chama-se The Swallow's Eye e faz parte do último álbum, Avatar. Pelo meio, Bright Black Morning Light, com o tema Everybody Daylight, do último álbum deste coletivo de Alabama. Antes de terminar, e na agenda esta semana, na quinta-feira, dia 19, The Poppers atuam no Left, e também quinta-feira, dia 19, DJ Hell atua no Lux. Na sexta-feira, dia 20, concerto dos Vicious Five no Left, e também dia 20, Andrew Weatherhall atua em formato DJ set no Lux. Finalmente, no sábado, dia 21, Bonde do Rolê atua no mercado. Finalizo com o funk de Latimore, regresso a 1977 e a Miami com It Ain't Where You Been. Boa semana! It's what you're feeling. Thank you.